Cheiro 17, capítulo 57. Imiscuí-me cada vez mais no bairro que Lila me fizera entrever, e só tarde me apercebi de que andava a remexer em assuntos difíceis de endireitar. E antes de mais, violando uma regra que me impusera ao voltar para Nápoles, não me deixar apanhar pelo sítio onde nascera. Uma tarde em que deixara as meninas com o Mirella, primeiro fui visitar a minha mãe, depois, não sei se para me acalmar ou para desabafar a agitação que me dominava, passei pelo escritório de Lila. Quem me abriu a porta foi Ada, alegremente. Lila estava fechada na sua sala, discutindo em voz alta com um cliente. Enzo fora a uma firma qualquer com Rino, e ela sentiu-se na obrigação de me fazer companhia. Entreteve-me com conversas a respeito de Maria, a filha, dizendo que crescera muito e que era boa aluna. Depois o telefone tocou, ela foi atender e, entretanto, chamou Alfonso. Está aqui a Lenúcia, vem cá. Com certo embaraço, o meu ex-companheiro de escola, mais feminino do que nunca, nos modos, no penteado, nas cores da roupa, mandou-me entrar para um pequeno compartimento de despido. Para minha surpresa, encontrei ali Michele Solara. Não o via havia muito tempo. Gerou-se um mal-estar que atingiu os três. Michele pareceu-me muito mudado. Tinha o cabelo grisalho e o rosto enrugado, embora o corpo continuasse a ser jovem e atlético. Mas, principalmente, mostrou-se, coisa completamente anómala, embaraçado com a minha presença e muito longe das suas atitudes habituais. Em primeiro lugar, levantou-se quando eu entrei. Depois foi cortês, mas falou muito pouco. Eclipsara-se-lhe a lábia trucista que sempre o caracterizara. Olhou insistentemente para Alfonso, como se pedisse ajuda, mas afastando depressa o olhar, como se o simples facto de olhar para ele pudesse ser comprometedor. E Alfonso não estava menos atrapalhado. Ajeitava continuamente o bonito cabelo comprido, fazia estalar os lábios à procura de qualquer coisa para dizer. A conversa depressa esmoreceu. Os instantes pareceram-me frágeis. Senti-me nervosa, mas não compreendia porquê. Talvez me irritasse o facto de se esconderem e logo de mim, como se eu não fosse capaz de perceber. De mim que frequentara e ainda frequentava ambientes muito mais evoluídos do que aquele cubículo de bairro. A mim que escrevera um livro, elogiado até no estrangeiro, sobre como eram friáveis as identidades sexuais. Senti na ponta da língua uma vontade de exclamar. Se bem compreendi, vocês são amantes. E só não o fiz por receio de ter interpretado mal as referências de Lila. Mas, na verdade, não suportei o silêncio e falei muito, apontando nessa direção. Disse a Michele, a Gigliola disse-me que vocês se separaram. Sim, eu também me separei. Bem sei, e também sei com quem te juntaste. Nunca gostaste de Nino? Não, mas as pessoas devem fazer o que querem, senão ficam doentes. Ainda moras em Posilipo? Alfonso meteu-se na conversa cheio de entusiasmo. Sim, e tem uma vista maravilhosa. Michele olhou-o com enfado, disse, estou bem lá. E eu respondi, sozinho, nunca se está bem. Mais vale só do que mal acompanhado, respondeu ele. Alfonso deve ter percebido que eu estava à procura de oportunidade para dizer qualquer coisa desagradável a Michele. E tentou centrar em si a minha atenção. Exclamou, eu também estou para me separar da Marisa. E contou com muitos pormenores, certas discussões com a mulher, por questões de dinheiro. Nada disse sobre o amor, o sexo, nem sobre as traições dela, mas continuou a insistir no dinheiro. Falou de modo obscuro de Stefano e aludiu ao facto de Marisa ter roubado o lugar à Ada. As mulheres tiram os homens às outras mulheres, sem escrúpulo nenhum, até com enorme satisfação. A mulher dele, nas suas palavras, não parecia mais do que alguém conhecido de cuja vida se podia falar com ironia. Vê bem esta valsa, disse a rir. A Ada tirou o Stefano à Lila e agora a Marisa tira-lhe-o a ela. Ouvi-o e pouco a pouco reencontrei, mas como se extraísse de um poço fundo a velha proximidade solidária dos tempos em que nos sentávamos na mesma carteira. Mas só então compreendi que, embora nunca tivesse tido consciência da sua diversidade, me afeiçoara a ele, precisamente porque ele não era como os outros rapazes, precisamente por causa daquela rejeição anómala dos comportamentos viris do bairro. E agora, enquanto falava, percebi que essa ligação ainda durava. Michele, pelo contrário, indispôs-me cada vez mais, também naquele momento. Murmurou qualquer ordinarice a respeito de Marisa. Perdeu a paciência com o falatório de Alfonso. A certa altura interrompeu-o, no meio de uma frase, quase com raiva. Deixas-me dizer meia dúzia de palavras à Lenúcia? E perguntou-me pela minha mãe. Sabia-se que ela estava doente. Alfonso calou-se imediatamente, ruborizando-se. Eu comecei a falar da minha mãe e salientei de propósito que ela estava muito preocupada com os meus irmãos. Disse: não está satisfeita por o Pepe e o Gianni trabalharem para o teu irmão. O que tem o Marcelo de errado? Isso não sei, diz-me tu. Soube que já não te dás com ele. Ele olhou-me quase com embaraço. Soubeste mal. Seja como for, se o dinheiro do Marcelo não agrada à tua mãe, pode mandá-los trabalhar por conta de outro qualquer. Estive quase a tirar-lhe à cara aquele por conta. Os meus irmãos por conta de Marcelo, por conta dele, por conta de outro qualquer. Os meus irmãos que eu não ajudara a estudar e agora por culpa minha estavam por conta. Por conta? Nenhum ser humano devia estar por conta, e muito menos por conta do Solara. Senti-me ainda mais descontente e com vontade de implicar. Mas Lila apareceu à porta. Ah, que multidão! Disse. E dirigiu-se a Michele. Precisas falar comigo? Sim. É coisa para demorar? Sim. Então falo primeiro com a Lenúcia. Ele fez um gesto tímido de concordância. Eu levantei-me, disse, olhando para Michele, mas tocando no braço de Alfonso, como se quisesse impeli-lo para ele. Uma noite destas, convidem-me a ir até Pozzilipo. Estou sempre sozinha. Se quiserem, eu cozinho. Michele escancarou a boca, mas não soltou nenhum som. Alfonso interveio, ansioso. Não é preciso, eu cozinho bem. Se o Michele nos convidar, eu faço tudo. Lila levou-me dali. Dedicou-me muito tempo na sua sala. Falámos um pouco de tudo. Também ela estava quase a chegar ao fim do tempo, mas parecia que a gravidez já não lhe pesava. Disse-me, divertida, pousando a mão em concha no fundo da barriga. Finalmente habituei-me. Estou bem. Era capaz de ter o bebê cá dentro para sempre. Com uma vaidade que raramente mostrara, pôs-se de perfil para ser admirada. Era alta, a sua figura delgada tinha curvas bonitas, a do peito pequeno, a da barriga, a das costas e a dos tornozelos. O Enzo, disse a rir, com uma ponta de grosseria, gosta ainda mais de mim, grávida. Que chatiços calendários! Pensei. O terremoto pareceu-lhe tão terrível que agora cada instante para ela é uma incógnita e gostaria que tudo parasse, até a gravidez. Eu de vez em quando olhava para o relógio, mas ela não se preocupou mais com Michele, que estava à espera. Até pareceu que perdia tempo comigo, de propósito. Não está aqui por motivos de trabalho, disse, quando lhe lembrei que ele estava à espera. Faz de conta, arranja desculpas. Desculpas para quê? Desculpas, mas tu não te metas. Ou fazes a tua vida e mais nada, ou são questões que tens de levar a sério. Mesmo o que disseste sobre o jantar em Pozzilipo, talvez fosse melhor não lhe o teres dito. Fiquei embaraçada. Murmurei que atravessava um período de tensões contínuas. Contei-lhe a discussão com Elisa e com Pepe. Disse-lhe que tinha intenção de enfrentar Marcelo. Abanou a cabeça, repetiu. Também isso não são coisas em que te metas e depois voltes para a Via Tasso. Não quero que a minha mãe feche os olhos com a preocupação dos filhos. Tranquiliza. Como? Sorriu. Com mentiras. As mentiras são melhores do que os tranquilizantes. Capítulo 58. Mas naqueles dias de mau humor, nem era capaz de mentir com boas intenções. Só porque Elisa foi contar à nossa mãe que eu a ofendera e por isso não queria ter mais nenhuma relação comigo, só porque Pepe e Gianni lhe gritaram que nunca mais devia atrever-se a mandar-me ter com eles para lhes fazer sermões de polícia, é que por fim me decidi a dizer-lhe uma mentira. Contei-lhe que falara com Lila e Lila prometera interessar-se por Pepe e por Gianni. Mas ela percebeu que eu estava pouco convencida e disse-me com ar taciturno: sim, está bem, vai para casa, vai, que tens as meninas. Aborreci-me comigo mesma. Nos dias seguintes via ainda mais inquieta. Balbuciava que queria morrer depressa. Mas uma vez em que ele veio ao hospital pareceu mais confiante. Telefonou-me. Disse na sua voz rouca e triste: quem? A Lina. Fiquei de boca aberta com a surpresa. E o que te disse? Que posso estar tranquila, que ela vai olhar pelo Pepe e pelos Gianni. Em que aspecto? Não sei. Mas se ela me prometeu, é porque há de arranjar uma solução. Isso é certo. Nela confio. Sabe como se deve proceder. Sim. Já viste como está bonita? Sim. Disse-me que se tiver uma menina, vai chamar-lhe Núncia, como a mãe dela. Vai ter um menino. Mas se for menina, põe-lhe o nome de Núncia, repetiu. E enquanto falava, não olhou para mim, mas para as outras caras sofredoras presentes na sala de espera. Disse-lhe: eu de certeza que vou ter uma menina, basta olhar para esta barriga que tenho. E então? Senti-me obrigada a prometer-lhe. Então ponho-lhe o teu nome, não te preocupes. Balbuciou: o filho do Sarratore há de querer dar-lhe o nome da mãe. Capítulo 59. Neguei que Nino tivesse voto na matéria. Naquela fase, bastava o nome dele para me irritar. Desaparecera tinha sempre que fazer. Mas precisamente no dia em que fiz aquela promessa à minha mãe, à noite, quando estava a jantar com as meninas, ele apareceu de surpresa. Mostrou-se alegre, fingiu não notar que eu estava triste. Jantou connosco, meteu Dedé e Elsa na cama no meio de brincadeiras e historietas, esperou que elas adormecessem. A sua desenvolta superficialidade piorou-me ainda mais o humor. Agora dera ali um pulinho, mas depois desapareceria de novo, sabe-se lá por quanto tempo. O que temia? Que me viessem as dores de parto enquanto se encontrava ali em casa, enquanto estava a dormir comigo? Que se visse na contingência de me levar à clínica? Que por isso tivesse de dizer a Eleonora: tenho de ficar com a Helena, porque ela vai dar à luz o meu filho? As meninas adormeceram, ele voltou para a sala. Fez-me muitas mimalhices, ajoelhou-se à minha frente, beijou-me a barriga. Instantaneamente veio uma lembrança: Mirko. Quantos anos teria agora? Talvez 12? O que sabes do teu filho? Perguntei-lhe sem rodeios. Não percebeu, obviamente. Pensou que eu estava a falar da criança que tinha no ventre. E sorriu, desorientado. Então especifiquei, traindo com prazer uma promessa que fizera a mim mesma, tempos antes. Refiro-me ao filho da Sílvia, o Mirko. Eu vi-o, é igual a ti. E tu? Reconheceste-o como filho? Alguma vez te interessaste por ele? Franziu o sobrolho. Levantou-se. Às vezes não sei como fazer contigo, murmurou. a fazer o quê? Explica-te. És uma mulher inteligente, mas às vezes tornas-te outra pessoa. Ou seja, irracional, estúpida. Deu uma risadinha e fez um gesto, como que para enxotar um inseto enfadonho. Dás muitos ouvidos à Lina. O que tem a Lina a ver com isto? Dá-te cabo da cabeça, dos sentimentos, de tudo. Aquelas palavras fizeram-me perder a calma por completo. Disse-lhe, esta noite quero dormir sozinha. Não opôs resistência. Com o ar de quem, para viver em paz, se verga a uma injustiça pesada, fechou a porta devagar atrás de si. 2 horas depois, enquanto andava às voltas pela casa sem vontade de ir dormir, senti-me como se estivesse com as dores menstruais. Telefonei a Pietro. Sabia que ele continuava a passar as noites a estudar. Disse-lhe, estou quase a ter o bebê. Vem buscar a Dede e a Elsa amanhã. Nem tive tempo de desligar. Desceu-me pelas pernas abaixo um líquido quente. Agarrei num saco que já tinha preparado. Havia tempo com o essencial. Depois não tirei o dedo da campainha dos vizinhos, enquanto não abriram a porta. Tinha já um acordo de princípio com a Antonella. E ela, embora estivesse meio a dormir, não se admirou. E eu disse, chegou o momento, deixo-lhe as minhas filhas. De repente passou-me a raiva e as ânsias todas. Capítulo 60. Era 22 de janeiro de 1981. Foi o dia do meu terceiro parto. Das duas anteriores experiências não tinha uma recordação particularmente dolorosa. Mas aquela foi de todas a menos dura. Tanto que a considerei uma feliz libertação. A ginecologista elogiou o meu autocontrolo. Estava satisfeita por eu não lhe ter dado problemas. Fossem todas como tu, disse-me. Foste feita de propósito para ter filhos. Segredou-me ao ouvido. O Nino está lá fora à espera. Fui eu que o avisei. A notícia deu-me prazer, mas fiquei ainda mais contente por descobrir de repente que já não alimentava rancores. Ao aliviar-me da gravidez, aliviara-me também do azedume do último mês. E fiquei contente. Senti-me de novo capaz de uma afabilidade apaziguadora. Acolhi com ternura a recém-chegada. Era uma menina de 3,2 kg, violácea, careca. Disse a Nino quando permiti que ele entrasse no quarto, depois de me ter arranjado um pouco para esconder os estragos do esforço. Agora somos 4 mulheres. Se me deixares, eu compreendo. Não fiz qualquer referência à discussão que tivéramos. Ele abraçou-me, beijou-me, jurou que não podia passar sem mim. Ofereceu-me um fiozinho de ouro com um berloque. Achei-o muito bonito. Assim que me senti melhor, telefonei à minha vizinha. Soube que Pietro, diligente como sempre, já chegara. Falei com ele. Queria vir à clínica com as meninas. Pedi para lhes passar o telefone. Estavam distraídas pelo prazer de estar com o pai. Responderam as duas por monossílabos. Disse ao meu ex-marido que preferia que ele as levasse para Florença por uns dias. Ele foi muito afetuoso. Gostava de lhe ter agradecido a solicitude, de lhe dizer que lhe queria bem. Mas sentia em mim o olhar indagador de Nino e mudei de ideias. Logo a seguir telefonei aos meus pais. O meu pai mostrou frieza, talvez por timidez, talvez porque a minha vida lhe parecia um desastre, talvez porque partilhava com os meus irmãos a irritação ditada pela minha tendência recente para meter o nariz na vida deles, quando nunca permitira que eles se metessem na minha vida. A minha mãe disse que queria ver a menina imediatamente e tive de me esforçar para acalmá-la. Depois liguei para o número de Lila. Comentou bem disposta, corre-te sempre tudo bem, comigo ainda nada se mexe. Talvez por estar sobrecarregada de trabalho, foi rápida. Não falou em vir visitar-me à clínica. Tudo dentro do habitual. Pensei de bom humor e adormeci. Quando acordei, parti do princípio de que Nino se evaporara, mas afinal estava ali. Falou muito tempo com a sua amiga ginecologista. Informou-se sobre o reconhecimento da paternidade. Não mostrou ansiedade em relação à eventual reação de Eleonora. Quando lhe disse que queria dar o nome da minha mãe à menina, mostrou-se muito satisfeito. E assim que me pus em condições, apresentámo-nos diante de um funcionário municipal para registar que a menina que saíra da minha barriga se chamava Immacolata Sarratore. Nino também não se mostrou embaraçado nessa ocasião. Quem se atrapalhou fui eu. Disse que era casada com Giovanni Sarratore. Corrigi-me. Murmurei, separada de Pietro Airota. Juntei desordenadamente nomes, apelidos, informações inexatas. Mas aquele momento pareceu-me bonito. E voltei a acreditar que bastaria ter um pouco de paciência para pôr a minha vida privada em ordem. Nos primeiros dias, Nino descurou as suas muitas obrigações e mostrou-me todas as formas como eu era importante para ele. Só se espantou um pouco quando soube que eu não queria batizar a menina. As crianças batizam-se, disse. O Albertino e a Lídia são batizados? Claro que sim. Fiquei assim a saber que, apesar do anticlericalismo que tantas vezes alardeava, achava o batismo necessário. Houve momentos embaraçantes. Eu sempre pensara, desde que andávamos no liceu, que ele não era crente. E, por outro lado, ele disse-me, precisamente a propósito da polémica com o meu professor de religião da secundária, que se convencera de que eu era crente. De qualquer modo, disse perplexo, crente ou não, as crianças batizam-se. Que raciocínio esse? Não é um raciocínio, é um sentimento. Adotei um tom jocoso. Deixa-me ser coerente, disse-lhe. Não batizei a Dedê e a Elsa, também não vou batizar a Immacolata. Elas é que decidem quando forem adultas. Pensou um pouco e desatou a rir. Pois sim, quem é que quer saber disso? Era para fazer uma festa. Fazemo-la na mesma. Prometi-lhe que organizaria qualquer coisa para todos os seus amigos. Naquelas primeiras horas de vida da nossa filha, observei-o em cada gesto, nas expressões de decepção e nas de concordância. Senti-me simultaneamente contente e desorientada. Era ele? Era o homem que eu sempre amara? Ou era um desconhecido que eu obrigava a assumir uma fisionomia clara e definitiva?